Daquele jeitão, daquele jeitão. Passando em pouco fogo. Eita, molesta. Calma aí, Marquimoto. Ela vem fazendo a poção, novinha safadinha, chaveando num baile de mão dada com a linha. Sextou e é revoada, bebê partiu o bailão. Vamos travar na pose que aprende, presta atenção. Trava na pose, aham. Chama no zoom, dá um close. Vai. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Fala um pouquinho, esse toque, por favor. Chama no zoom, dá um close. Vai. Trava na pose, tá bom, vou acabar sozinho. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá um close. Eita, lembra que eu tô com a boca cheia de cuspe. Engoli. Oh, passando em pouco fogo. Eita, molesta. Traz raspa de joaco, salva de falo de porco. Que eu tô com a seta bobônica aqui. Peraí. Ela vem fazendo a posição, novinha sapequinha, chaveando num baile de mão dada com a liguinha. Sextou e é revoada, bebê partiu o balhão. Tu quer aprender, novinha? Vem assim, ó. Vem assim, ó. Chama no zoom, dá o close. Oh. André Cedês, o moral de Bicoara. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá o close. Trava na pose, chama no zoom, dá o close. Trava na pose, chama no zoom, dá o close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá o close. Trava na pose, oi. Chama no zoom, dá o close. Trava na pose. Meu parceiro Eric King Prata, estamos junto e misturado. Meu parceiro Aleph, Carlos Estila, ou Dona Negra, estamos junto e misturado. Isso é bandido, gato preto. Ai papai, Black CDs, Load CDs, RD7 CDs. Valeu, Thiago CD, Jefinho CD. É um senador, é?